A sua rádio onde você estiver. But I want fun times. I want fun times. I just want to laugh. Like I have everything else. All I want is a partner in crime to enjoy it with me. Girl, I don't know. Why you me, baby? Cry for me, baby. Not even heaven will put above you. Not even the stars them shine like you do. Baby, run, come give me na na. I know you well. Run, come give me na na. Yeah. Not even heaven will put above you. Not even the stars them shine like you. Go pon the ground, go pon the bed. Turn up the sound, let go the rest. Let down your heel, let go the stress. Take off your shoes, take off your dress. Hold me like you're not gonna let me go. Whisper say you want me in a yo. Play the game and call out me name. But the neighbor, they must sleep, so keep your voice low, yeah. Bite me on me neck, me armor. Bend your back just like Rihanna. Love me, say no, give me drama. You may want in on my corner, eh. I swear I never walk out. When you want me, be able to call out. Me and you will never follow. Not even heaven me put above you. Not even the stars them shine like you do. Baby, run, come give me na na. I know you well. Run, come give me na na. Yeah. Not even heaven me put above. Even the stars them shine like you do. Baby, run, come give me na na. I know you well. Run, come give me na na. Let me apply the pressure. Me a dig deep like me a find treasure. Make you feel good like a Lisbon weather. Your ex-man weak, yeah, you know me do it better. And she know that. Now what I want to know, fi make you feel so, you better believe that. Baby, don't lie, me see now your eyes when you ride it like a bike, yeah. Follow to me, stop and grab the sheet spread. Body get warm and your face I get red. Woman, I'm alive, but tonight you are go dead. I feel like you want me to go all night. All night. Not even heaven me put above you. Even the stars them shine like you do. Baby, run, come give me na na. I know you well. Run, come give me na na. Yeah. Not even heaven me put above you. Not even the stars them shine like you do. Baby, run, come give me na na. I know you well. Run, come give me na. Você está ouvindo Front na Transamérica. De volta ao Front em 104.5, transamericafoz.com.br, no aplicativo Transamérica Foz, de graça para o seu tablet ou smartphone. Eu sou Guilherme Wojciechowski, estamos já no último bloco do programa Front até meio-dia, neste sábado, 19 de agosto de 2017. Contatos para que você possa interagir conosco, 45988282828, isso no WhatsApp, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. E se você gosta de música, anote na agenda, porque acontece na noite de hoje, sábado, a partir das 8 horas, no auditório da UniOeste, a apresentação brasileira do 19º Encontro Internacional de Corais Três Bandeiras, que reúne corais do Brasil, do Paraguai e da Argentina. Ontem a apresentação foi em Ciudad del Este, no Paraguai, enquanto que amanhã o palco será a cidade argentina de Puerto Iguaçu, sempre com entrada gratuita. Também neste sábado acontece no Shopping Catuaí Paládio uma apresentação da Orquestra Cordas do Paraná e Quarteto Iguaçu, interpretando clássicos do rock e trilhas sonoras de filmes. O concerto tem início às 18h, acesso gratuito. Já hoje à noite acontece na Igreja Ucraniana de Foz do Iguaçu, que fica ali entre a Vila A e o CTG Charrua, naquela ruazinha que tem ali ao lado do posto de combustíveis, sabe? Dá pra ver, inclusive, a cúpula da igreja ali quando você passa na avenida, né? Jantar com comidas típicas da Ucrânia a partir das 8 da noite. O valor é de R$30 por pessoa e os ingressos podem ser adquiridos no próprio local. Recomendo, viu? Vale a pena aí pra dar uma variada realmente no cardápio e conhecer, caso você ainda não conheça, né, um pouco da culinária ucraniana, que é realmente deliciosa. Na sequência, as informações do esporte aqui no Front. Formosa, é toda recalcada, a alegria alheia incomoda, venenosa, erva venenosa, é pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel. Sereia, cuidado, não a toque. Ela é má, pode até te dar um choque. Venenosa, erva venenosa, é pior do que cobra cascavel. Seu veneno é cruel. Se porta como louca, achata bem a boca. Parece uma bruxa, um anjo mau. Todo mundo não para um segundo. Fazer maldade é seu ideal. Oh, oh, oh, oh. Chapa lá. Como um cão danado. Seu grito é abafado, é vil e mentirosa. Deus do céu, como ela é maldosa. Venenosa, erva venenosa, é pior do que cobra cascavel. Seu veneno é cruel, se porta como louca, achata bem a boca. Agenda Esportiva. Informações do esporte, quadro Agenda Esportiva aqui nas ondas da sua rádio. Hoje sem a participação do Sidney Busanello, que está viajando. E viajando talvez para uma praia, talvez para uma estação de esqui nas montanhas, ou para uma partida do Criciúma na Série B do Campeonato Brasileiro. Enfim, só ele próprio dirá quando estiver de volta na segunda-feira. Fim de semana sem futsal aqui na Terra das Cataratas, mas com Foz do Iguaçu Futebol Clube em campo para a quinta rodada da Taça FPF, que é jogada com o elenco sub-23, mas vale vaga aí na Série D do Campeonato Brasileiro de 2018. O Azulão da Fronteira joga no domingo, fora de casa, contra a equipe da Portuguesa Londrinense, às 11 da manhã. De momento, o time está na quarta colocação do certame, com 6 pontos ganhos em 4 jogos, fruto aí de 3 empates e 1 vitória. Essa vitória foi conquistada agora, né, quarta-feira, sobre o Cascavel, 1-0. Nos 3 primeiros jogos, o Foz tinha empatado em 1-1 os 3 jogos. Ainda bem que conseguiu vencer uma aí, já para dar uma aliviada, né, uma quebra aí nessa sequência de resultados iguais. Já a Portuguesa Londrinense é a 8ª com 3 pontos ganhos na competição. A cobertura completa da partida você acompanha na segunda-feira com o boletim no informativo Transnotícias às 7h50 da manhã e análise no Papo de Craque com o Sidney Busanello, de volta já às 6 da tarde. Vamos de música agora? Sai daí não, viu? Não tente fugir, porque depois da música chega o quadro que é uma goleada na nossa autoestima. 7-1 da semana com 7 notícias que são bem piores que gols da Alemanha no lombo do cordial cidadão brasileiro. Já voltamos! Programação musical aqui no Front, e viu essa de que o Tite, pelo trabalho com a seleção brasileira, está sendo indicado pela FIFA na eleição do melhor técnico do mundo na temporada 2016-2017?